O Boi, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Boi, de Olavo Bilac. Quando ainda no céu não se percebe a aurora, e ainda está molhando as árvores o orvalho, sai pelo campo afora o boi para o trabalho. Com que calma obedece, caminha sem parar. E o sol, quando aparece, já o encontra, robusto e manso, a trabalhar. Forte e meigo animal, que bondade serena tem na doce expressão da face resignada. Nem se revolta quando o lavrador sem pena, para o instigar, lhe crava a ponta da aguilhada. Cai-lhe de rijo o sol sobre o largo cachaço. Zumbem moscas sobre ele e picam-no sem dó. Porém, indiferente às dores e ao cansaço, caminha o grande boi numa nuvem de pó. Lá vai pausadamente o grande boi marchando, e por ele puxado, largo e profundamente o solo retalhando, vai o possante arado. Desce a noite, o luar fulgura sobre os campos, cessa a vida rural, há estrelas no céu, na terra há pirilampos. E o boi, para dormir, regressa ao seu curral. Fim do poema.